83, autores, estação de energia teste para o nível de voo. Para 4 minutos, a gente não deve ver. Romeu Oscar Mike Yankee, com ajuste 1096, reforço canal 10-4 para essa porra para o cruzamento da Arsenal do Lula. Autorizado, Oscar Mike Yankee, curva esquerda, cruzamento da Arsenal da pista 10, reforço para girar a base pela direita da 17. Pode começar a curva para 105, reforço para o autorizado a minha e manter a terceira 1-0. A pessoa do Rio Oeste da Cidade está com muito sentido também. Azul 4451, F1 F43, Salão Salvador de Pátio, 120 da Cima Way, Avenida Tripta. This is you, hey, thank you, bye. Control, minus 4451. Minus 4451, lose your contact on the path to climb at level 320 via cell phone with the path. Someone departs, someone departs to 320-4451. Autorizado, base pela direita, reposto na final do 17, olha como é que é. Bom dia, o azul, 963, decolagem 4. 4 radar de colagem, desviação 1 para o nível 320. Desviação 1 para o 320. Eu tenho uma direção de direita. Fazendo a zona 63 até os 2 metais da 3 areia. Agora eu estou pego, né? Alfa Alfa Golf Sierra, contenha corredores, 1 mil pés, reporte integrado. Corredores, 1 mil pés. 51, on top of the center, 125.1, it's another 123.8. Mantenha pro noroeste, aguarde transferência. Mantenha pro noroeste, aguarde transferência, 05. Contato na banana decolagem, 3.0 puta, para o nível de voo 3.2. Guia para o 3.0, 6.1, 4.0. Guia 9.9.8.3, como torre, 1.1.8.9.9. Salvador, boa tarde, bom dia, Leste, Federal 9983. Federal 9983, bom dia. Continue a aproximação, informação de tráfego à esquerda, fazendo para o noroeste, esquilo, helicóptero, afastando, não interfere com o seu pouso, mantendo 1.010. O vento 1.50 graus com 099, autorizado o pouso 1.010. Autorizado o ponto, tá com o tráfego do CQS Federal 9983. Guardião 05, está presente, chega o controle 120.8, tem um bom voo. 1208, graças, até retorno. Rafael Uniforme, Fox, Fox Care, na base, acione e chame pronto para o ataque. Próximo no ponto de espera da Romeu para ingresso no 17. Alinhado e pronto para a decolagem. Papa uniforme, Fox Fox Zero. Decolado 02, posição de curvada presente à esquerda para o cruzamento do campo. Afirmativo. Autorizado, reforço liderando o eixo do 1022, foco 400. Por mão na esquerda, reforça dele liderando o eixo da 1028, certo? Para descida. 4 eixos de decolagem, mantendo pro nordeste, não interfere ponto de decolagem, zona livre, decolagem está 1-0. 1-3-0 graus, 1-0 agora. Voo 2062, decolado 09, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia, 206. Passando o José Cadastro, autorizado 35002, ajuste no 09. Contato radar na decolagem, projeção voando para o nível 360. E ação voando para 360, voo 2062. Pode voar, lenda? Voo 2062, autorizado, lenda. Autorizado, lenda, 2062. E o resto parece que uma chance para a lenda.

Romeo 250, você para 3 no hotel. Ajuste na zona 2. Para o centro do localizador, curva à direita para o 055. Para colocar a brava, ele está em 75 minutos. Sim, tem uma traça de centro no último setor, tudo isso está rotando de voo elétrico. Essa é a identificação do outro dia da manhã para o 050. Ajuste no 090. Para a velocidade de aproximação. Rua 4362 para 050. Ajuste no 090. Agora, aguarde para a transferência de comunicação. 1, 2, 0. Página pista 1, 0, vento 1, 50 graus, 1, 0, mais. Contendo 1, 7, 0, graus, 1. Salvador, bom dia, Azul 2743, final vai ser pra você. Azul 2743, continue a aproximação, Boeing da Gol, tentando rolar de pista 1-0, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 2743. Obrigado, Wellington. Bom final de semana, seu. Azul 3743, autorizado pouso, pistão 10, V1 no 40 graus, 09. Sete, está livre pouso, 3743.